aos ouvintes da Boa Nova e naturalmente deste Caso Se Fazem, Caso Se Tocam, cá estamos uma vez mais para trazer mais uma banda. A banda que segue é uma estreia aqui na Boa Nova, uma estreia em termos de entrevista, não em termos de música, porque já em tempos idos tivemos um EP, de que vamos já falar sobre ele, mas pelo menos o tema A Wish, Keep On Fighting, um tema que tem presença de Lúcia Muniz, já há algum tempo que passa aqui na Boa Nova, e com agrado, ou que sabemos, dos nossos ouvintes. Na altura em que estão a editar o seu álbum homónimo, os Drive, era justo que tivessem aqui o tempo de antena merecido aqui na Boa Nova. Assim que eles se expuseram a isso, é assim que os temos cá. Beto, vocalista e também guitarrista da banda, está connosco, ainda que seja para fazer uma linha telefónica, mas enfim, está connosco para falarmos sobre este vosso projeto. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, tudo bem? E dar-vos parabéns por este vosso trabalho. Muito obrigado. E neste momento estamos a regressar a Santa Maria da Feira, onde outros projetos que já passaram aqui pela Boa Nova, recordamos Easy Special, não é? Exatamente. Os Expressive Soul. Exatamente. O Ricardo Azevedo agora a solo também. A solo, sim. Portanto, o que é que tem Santa Maria da Feira para ser o alfobre de tantas e tão boas bandas? De facto, realmente há algo em comum. Todos nós somos da mesma geração, todos nós estudamos ao mesmo tempo, andamos todos juntos no liceu e fomos nos intervalos de aula, fomos tocando com este, com aquele, depois havia algumas salas de ensaios onde nos juntávamos todos e realmente não é por acaso, aconteceu porque é uma geração que cresceu com a guitarra na mão e que ia para as aulas com a guitarra na mão, e daí agora surgirem todos estes projetos de Santa Maria da Feira. Ainda não era uma geração iPod, não é? Não era, nem nada que se parecesse. Estou a falar nos anos, sei lá, tipo até 95, 96. Era uma coisa bem crua, bem inocente ainda. Lembro-me que na altura os Nirvana tinham lançado um acústico, um unplugged na MTV. MTV, sim. Exatamente, e todos nós andávamos a tocar aquilo e a cantar aquilo. Exatamente, e pronto, deu nisto. Alguns de nós levaram a coisa um bocadinho mais a sério e surgiram os Easy Special e os Drive e outros projetos. Two bodies so confused, two beds in the same room so confused. But we all know that life goes on, and we so confused. mundo de emoções. And we all know that life goes on. And we all know that it's the end. It's the end. Foi uma entrevista que temos com o André Indiana, e na altura ele estava em produção com o vosso álbum. O Indiana gravou connosco realmente o tema da Lúcia Muniz. Uhum. Nós gravamos este tema isoladamente, não foi num disco, não foi num EP, não foi nada disso, foi mesmo isoladamente. E porquê? Porque isto, o tema foi feito para o genérico de um filme, uhum, que é a escritora italiana, na qual a Lúcia Muniz é atriz, uhum, e, portanto, havia a necessidade de gravar o tema para esse filme. Daí termos gravado isoladamente. Rapidamente chegou aos ouvidos da Lúcia e houve a oportunidade de ela se juntar a nós e pronto, realmente gravamos no estúdio do André Indiana, mas foi um tema gravado isoladamente, que sai agora neste disco homónimo. Aliás, na colaboração também temos o Nuxos Pinheira, que é o baixista, Blind Zero. Uhum. Exatamente, dos Blind Zero, que nos acompanhou também durante algum tempo na estrada, mas como é óbvio, tem também a banda dele e a vida dele, não é? Não dá para andar sempre connosco, mas realmente foi uma participação muito importante neste tema, que gravamos também com a Lúcia. Aliás, eu devo dizer que nós, com muita sorte à mistura, conseguimos juntar todos os condimentos necessários para que fosse um tema com a representação que tenho hoje, não é? Ainda é o cartão de visita deste disco, não é? É, nós devemos dizer que sim, porque o tema não tinha sido editado ainda, portanto só tinha saído para as rádios e fazia todo sentido continuarmos, uma vez que ele ainda continua a crescer nas rádios e nas televisões, continua a crescer, portanto fazia todo sentido que fosse o single de avanço do nosso disco. Obviamente temos já na manga outros temas que se vão sobrepor a este tema, mas mais tarde, outros singles que estamos já a trabalhar, mas para mais tarde. Please don't be scared, I won't disappoint you. Just look at my face, shouldn't love you anyway. I wanna try it, I think I'm already trying. I'm already trying, because I believe it. Yes, I believe it. And I am trying. Please keep fighting. Keep fighting. Together we can build something beautiful. Please keep fighting. I can't live without you. Could I ever learn how to live with you? 'Cause I'm a leaving. Yes, I'm a Sings Other Place, Ending, vem já do outro trabalho. Exatamente. Foi um disco lançado em 2005. Esse tema chegou a rodar também, não com muita insistência, até porque a banda estava numa altura em que só contava com ela própria, não havia editora, não havia nada, não havia produção, promoção, peço desculpa, tudo aquilo que acontecia à nossa volta era tratado por nós, era pago por nós, era pronto. E nós não tínhamos grandes meios, obviamente. Surge agora todo esse apoio e nota-se, obviamente, que se nota, e portanto é natural este crescimento. I am tired of your crap, and I'm just leaving all my shit. I can't recognize you. Yes, I can't recognize you. Yes, I'm leaving all behind. Even that feeling inside, I don't deny. I can't recognize you. Yes, I can't recognize you. So why don't you look what I'm saying? Why don't you listen what I'm saying? Just you move away. All behind, 'cause that feeling on their place, because they never were, never were. And if we just put their things on their place, because they never were, never were. And Espacial, também da Chiado Records. Exatamente. Né? Que tem, estão por trás, né? desta produção. Né? Sim, eles ouviram, numa fase inicial, ouviram o tema com a Lúcia, interessaram-se pelo projeto, quiseram saber o que é que nós tínhamos para gravar, gostaram do que ouviram. E, portanto, entramos em acordo e cá estamos todos a trabalhar em paralelo. No momento em que falaram, que estão com a editora, já existiam gravações de outros temas, não? Ou o estúdio apareceu já depois disso tudo? Não, já tínhamos gravações de outros temas. Obviamente que depois houve uma seleção. Usamos alguns temas que já tinham sido editados. Gravamos temas novos também, inclusivamente em português. Há uma primeira abordagem neste disco ao português, da parte dos drives. Exato. E, portanto, nós agora também estamos a tentar perceber o que fazer, porque honestamente a banda sente-se bem a cantar em português, também em inglês. Muitas das pessoas conhecem os drives como uma banda que canta em inglês. Não sabemos se vai incomodar as pessoas ter uma banda em cima do palco a cantar as duas línguas. Nós gostaríamos que isso não acontecesse. Porque... Não vai acontecer, não vejo como. Se assim fosse, nós fazíamos toda a questão de cantar nas duas línguas, porque realmente nos sentimos bem. E agora, nesta viragem ao português, sentimos também que a identidade dos drives não foi perdida. Isso era uma preocupação que nós tínhamos. Não podíamos perder a identidade drive, ou seja, as pessoas tinham que ouvir os temas em português e dizer ok, isto são os drive. E eu acho que nós conseguimos isso. As pessoas da editora também o acham, mas pronto, nós estamos um bocadinho cautelosos e vamos ver o que é que vem do público. Embora a nossa vontade, obviamente, seria que todos se sentissem bem a ouvir em inglês, a ouvir em português, porque isso realmente foi um processo muito natural. Apesar de que, e devo dizer, que numa fase inicial os drive criaram muita resistência ao português. Porquê? Porque a partir de certa altura gerou-se como que uma moda em torno do português, e quer fosse bom ou mau, lançava-se e pronto, está nas rádios, está a passar. E nós criamos realmente muita resistência a isso. E só lançamos em português quando achamos realmente que o produto que tínhamos em mão não ia defraudar de qualquer maneira os drive, que não ia realmente tirar a tal identidade que eu falei há pouco. Portanto, acho que conseguimos isso. Mas estamos um bocadinho relutantes. Vamos agora também perceber o que é que as pessoas acham, e a vossa opinião também das rádios. Então, vou-lhe dar já uma opinião, né? Embora naturalmente a opinião sincera fica para aqueles que nos estão a ouvir. Claro. Nós temos aqui já vários projetos que passaram, que cantaram em inglês e cantaram em português, e, no entanto, a questão da mistura das duas línguas no mesmo disco já não é nova. Já não é nova. Eu recordo-me de dois projetos, um Sugar Leaf, o outro, The Guys from the Caravan. Ah, e recordo perfeitamente que de ambos os trabalhos, os temas que mais passam aqui são os cantados em português. Ah, e também são aqueles que têm maior aceitação, parece-nos, na audição. Isso também sentimos ao vivo. Quando cantamos em português, as pessoas agarram muito mais depressa. Quem te disse que amor à primeira não existe. Não é verdadeira para mim. Um segundo basta. Um minuto empate. Ponto 2 FM Rádio, uma estação para quatro estações. Não precisas de forçar de maneira que eu sinta que amor à primeira não existe. Quando o segundo basta. Sempre, quando estão na fase de produção, as vossas escolhas, têm, quer de gosto, quer daquilo que vocês entendem como melhor, é aquilo que será assim entendido pelo público. Exatamente. Não vamos mais longe. Os Cleft lançaram também um excelente álbum, no ano passado. Sim. E tem um tema escondido. Esse tema escondido é daqueles que têm tido melhor, depois do single, que foi o impacto, foi, é dos temas que mais têm aceitação, quando julgavam inclusive que não iria ser um tema forte do álbum. Os Clã lançaram o álbum Cintura, e o tema que foi mais fácil fazer para eles é aquele que neste momento mais passagem tem, o Sexto Andar. Pois, exato. Acaba por acontecer, a própria Lúcia Muniz já tinha misturado também o inglês com o português. Uhum. Em disco. Eu sou fã da Lúcia há muitos anos e honestamente isso nunca me incomodou, achei sempre uma mais-valia, porque vejo nisso uma oportunidade de entre aspas, agarrar um público maior, não é? Mais vasto. Mas pronto, é como lhe disse, estamos agora a tentar perceber qual é que vai ser a resposta e a recepção das pessoas à nossa música em português, em inglês. Vamos ver. Vai correr bem. A Chiado lançou, mas connosco temos aqui acesso a eles, Perfume e vocês. Exatamente. Curiosamente, Perfume aparecem com um tema com apoio a voz de Rui Veloso, vocês de Lúcia Muniz. Uhum. Também é uma boa maneira de chegar a um público mais vasto. Ou seja, estamos aqui nós, vamos à boleia, mas estamos aqui e somos então, o drive. Então eu vou-vos explicar como é que isso aconteceu. Nós gravamos realmente com o André Indiana em 2007, exatamente. Exato. Os Perfume estavam a começar. Eu conheço o Tozé, que é o vocalista dos Perfume, exato, há muitos anos. Na altura ele disse-me, epá, esta música com o Lúcio Muniz está demais mesmo. As pessoas ainda nem, não ouviam sequer na rádio, ainda não tinha saído. Ele já me dizia isso. E depois eu fui falando com ele. Ele sempre teve a preocupação de, assim como nós, ter alguém como convidado nas músicas dos Perfume, mas que fizesse sentido, que não fosse uma situação mais forçada, portanto, que fizesse sentido. Então, nós fomos conversando, ele teve algumas ideias sobre pessoas, até que chegou ao Rui Veloso. E, portanto, as coisas aconteceram também muito naturalmente. Obviamente que nomes como a Lúcia Muniz e o Rui Veloso dão muito mais força a projetos emergentes. A questão é mesmo esta. No fundo, vão credibilizar, junto das pessoas, aquele projeto. O que é que eu quero dizer com isto? A música, a própria Lúcia Muniz, no dia em que foi gravar a parte dela no tema A Wish, disse-me na hora do almoço, tipo, olha, oh Beto, eu juro-te que eu não sei o que é que eu vou fazer, porque o tema já está fantástico, não sinto que tenha algo para acrescentar. Embora eu e o resto dos Drive tenham a noção que realmente a Lúcia acrescentou algo de bom, de muito doce à música, mas pronto, no fundo é, obviamente, a força que conta. Epá, são pessoas que têm nome e realmente ajuda a furar muito mais. Infelizmente, nós ainda temos que nos valer destas pessoas. Com a Lúcia, e devo dizer também, a Lúcia tinha perfeita noção daquilo que estava a passar e fez questão e disse, epá, eu não acredito que vocês com este tipo de música estejam na sombra das bandas em Portugal. É impossível, mas como é que é? Porquê é que as pessoas não abrem as portas? Porquê é que... Epá, não entendo. Então fez questão de participar no tema também e pronto, foi um mais um, igual a dois. Aliás, o tema necessitava de um dueto com ela, com outra alguém. Havia aqui a necessidade de um dueto. Sim, eu também acho, exatamente, eu também acho. Mas lá está, eu podia ter chamado alguém que conheço do anonimato e com certeza não ia resultar tão bem, obviamente. Pronto, é este o sistema que temos na música. Mas pronto, não, acho que não podemos nem devemos ir contra ele. Devemos é tentar juntar o útil ao agradável. Acho que conseguimos, tanto nós como os Perfume. E pronto, as coisas estão a funcionar bem. Ambas as bandas têm... Eu estou a falar dessa forma porque nós somos da mesma editora. Uhum. Portanto, acho que tem sido uma boa aposta. Acho que, acima de tudo, falta música em Portugal com bom gosto. Honestamente, acho isso. E, portanto, se nós estamos a conseguir um bocadinho isso, pronto, porque não dar-se um bocadinho de atenção aos Drive, aos Perfume e outros projetos emergentes que no fundo, vão tendo e ganhando o seu espaço na música nacional. Aproveitando a sua deixa, e lançamos aqui um aviso à navegação. Os Perfumes estão a reeditar o seu disco de estreia com novas versões e com temas ao vivo. Exatamente. Portanto, as pessoas estejam atentas ao que sei, estará para sair ainda esta semana ou para a semana que vem. Exatamente. Portanto, estejam atentos. E, portanto, só para terminar neste capítulo, acho que foi realmente uma sucessão de acontecimentos, neste caso na Chiado Records, que é a nossa editora-mãe, que proporcionou ter duas bandas neste momento que estão no top 10 das músicas mais passadas em Portugal. Tem sido fantástico. Tem sido porque todos nós estamos a trabalhar de forma muito natural, Ninguém disse, vamos fazer isto porque isto funciona. Não, foi precisamente o contrário. Houve sempre a preocupação de fazer que todo o processo fosse muito natural. Isso aconteceu. Pronto, os perfumes saíram ano passado, estão a tocar bastante este ano. Nós saímos há 3 semanas, vamos ver o que vai acontecer. Agora, aproveito a questão que falou de se fazermos as coisas de um modo natural. Como é que é a produção da música? A criação, a fase de criar a letra, criar a música, até porque vocês fazem em 2 línguas. É, nos Drive nós temos uma forma muito, muito, muito específica e nossa. Pelo menos que eu tenha conhecimento nos projetos mais próximos. Que é, geralmente, a base das músicas sou eu sempre que vou criando, tanto o instrumental como os refrões, há sempre ali já um meio refrão feito, mas depois gosto de me sentar com o Litos, que é o nosso guitarrista, e o Tony, que é o nosso baterista, nós somos 3 pessoas nos Drive, e portanto a coisa depois cresce sempre para um lado que eu não estava à espera e acabo sempre por preferir, mas participamos mesmo, escrevemos a letra, os 3, temos essa preocupação mesmo, porque as ideias fluem muito melhor, há sempre alguém que se lembra de algo que é pá, olha, era mesmo isso, era mesmo essa palavra, era mesmo, e criamos dessa forma, vamos construindo assim as músicas. Obviamente que depois, em estúdio, o produtor com quem nós trabalhamos vai ser uma parte muito importante, porque vai ser a pessoa que pela primeira vez vai ouvir as músicas já prontas e vai conseguir dizer, epá, olha, isto está bem, isto não está tão bem, vamos ter que alterar aquilo ali. Mas isso é um processo também muito, muito natural. It's following me, and it's something sad. They follow me, those two small creatures. foi fácil para o parto, assim, deste álbum homónimo? Foi muito fácil mesmo. Eu não contava que fosse tão fácil, porque nós fomos abordados pela editora no início deste ano. Estou a falar de janeiro, e meio de janeiro já, e disseram-nos, olha, vocês vão ter que gravar mais 4 temas e têm um mês para fazer. Eu disse, mas ainda nem sequer tenho os temas. Epá, desenrasquem. E assim foi. Fizemos, a coisa aconteceu mesmo muito naturalmente, foi super giro, eu retenho uma ideia base desses temas. O que é que eu fiz? Refrões, tentei encontrar palavras, tipo, há uma música que se chama Sorrisos. Eu estava a pensar nessa, e lhe perguntar, se, curiosamente, se essa foi dessas que saiu... Das novas. As portuguesas foram todas novas. Acho curiosa a sua letra, o de Sorrisos Malamados saiu. Exatamente. A primeira palavra e a palavra-chave era Sorrisos. E, portanto, a partir daí nós construímos tudo. De Sorrisos Malamados, sei eu. Eu sei, percebo disso, sei do que estamos a falar. Pronto, a ideia era essa. E depois foi só trazer para a sala de ensaio e os três construímos. O tentei, a palavra-chave foi tentei mesmo. Depois havia uma ideia muito forte também, que era, apesar de ter tentado, aquela ideia que nós temos sempre, que tentamos sempre, mas falta sempre algo. Portanto, e conseguimos passar isso para a música. A partida vai ser já o segundo single. Embora eu também... eu começo às vezes a ficar preocupado se terei um sexto sentido. Porque é o tema que mais gosto do álbum. Portanto, enfim, isto não se deve dizer aqui. Porque, enfim, devia deixar isso para os nossos ouvintes. Mas é, efetivamente, o tema que mais me agradou. Por isso, e assim, se tivesse escolhido um single, era este. Eu tentei. Exatamente. Nós acreditamos também... nos sorrisos, mas achamos que o tentei funciona melhor depois do Luís com o Simonis. Achamos que o tentei é o próximo tema mesmo. Aliás, já estamos a fazer promoção em televisão a esse tema e portanto, à partida vai acontecer, vai girar um bocado a vida do Soraya, vai girar um bocado à volta desse tema. Sinto que fiz de tu. Sem retorno, sinto que o tempo desliza sobre nós, desliza sobre tudo. Desligas-te de nós. Tentei, mas sinto que falta algo. Tentei, mas sinto que falta algo. Hospital. Pronto, tentei. Depois lembro-me, estou-me a lembrar também de outra música em português, que é o Não Me Lembro, que isso acontece muitas vezes em palco. Aliás, uma situação super curiosa. Nós fizemos um cruzeiro agora há 3 semanas, onde estivemos com os Paulo Norte e o Lúcio Muniz também, Bossa e Si, pronto, uma série de artistas, onde cada um tinha a sua noite para mostrar o seu trabalho. E foi precisamente nessa música, na Não Me Lembro, em que nós começamos a tocar a música e me dá uma branca, mas daquelas em que nós, mesmo com dicas, eu virei-me para trás, para o Tony, ajuda-me. Eles pensavam que eu estava a brincar. Bem, Não Me Lembro. E pronto, essa música também, a palavra-chave, aliás, a frase-chave, a ideia, era o Não Me Lembro. E pronto, lá está, foram 3 ideias-chave e foi muito fácil depois construir o resto à volta dessas 3 ideias-chave. E pronto, são 3 temas que estão em português, foram os últimos a ser gravados e à partida, porque nós também queremos entrar um bocadinho em português, vamos experimentar agora com o Tenta. Não me lembro de ter virado assim. Só com sentido em ti. Não me lembro de ter deixado assim tudo aquilo que consegui para mim. We'll be right back. curiosamente, vocês, ainda antes deste disco, já tiveram o mercado lá fora, assim, exatamente, aberto para vocês. Como é que se deu essa circunstância? Portanto, foi uma situação muito simples. Tivemos alguns contactos de editoras lá fora. Primeiro houve uma que quis logo distribuir o nosso disco, o que nós lançamos em 2005, uhum, no Reino Unido, e portanto aconteceu, vendemos alguns discos. Obviamente que uma banda portuguesa não tem grande expressão no Reino Unido, mas realmente ultrapassou as nossas expectativas, foi muito bom. Depois, estive também uma editora suíça que chegou a distribuir o disco na Suíça, onde nós também participamos em alguns eventos, lá na Suíça. Nos Estados Unidos também licenciamos o disco a uma editora também. As coisas têm fluído lentamente, que é, devo dizer também, que é a forma como nós gostamos de fazer as coisas, com muita calma, com os pés bem assentos no chão, porque de um dia para o outro é muito fácil um projeto terminar quando ele não é sólido. E, portanto, se há coisa que nos preocupa, é não avançar nada, não passar por cima de nada e experienciar tudo aquilo que há para experienciar. Gostamos mesmo de absorver todo o caminho, tudo. Não gostamos que nos passe nada ao lado. E, portanto, temos conseguido isso e, de certa forma, começamos a ter agora um bocadinho o reconhecimento dessa solidificação com o qual fizemos questão de criar, de enraizar, e portanto as coisas estão agora a acontecer, mas essa experiência lá fora passou pelo que eu acabei de contar. Convém referir que esse disco, portanto, que vocês tiveram, portanto, tiveram um EP, na altura ainda com o tema Beautiful, né? E o álbum que saiu, enfim, na altura, tem a representação de uma editora, julgo que de Aveiro, não é? Exatamente. Pronto, e que, enfim, foi um bocado efêmero, não é? Não, mas foi muito simbólico, foi mesmo uma coisa muito simbólica, quase que podia dizer que nem sequer houve editor. É mesmo, honestamente, é assim, porque é preciso realmente as pessoas terem o seu espaço. Neste momento, eu admito, estamos a trabalhar com alguém que tem o seu espaço em Portugal. Estou a falar da Espacial, estou a falar da Chiado Records. Pá, pronto, que realmente conseguem vender o seu produto, têm os seus canais abertos, pronto, coisa que existe em meia dúzia em Portugal, pronto, e nós tivemos a sorte de trabalhar com uma empresa dessas, pronto. Aliás, faz toda a diferença. Exatamente, toda. E para o registro fica o nome desse álbum, não é? Exatamente, Lines of My Own Book, que foi o nosso disco lançado em 2005, do qual extraímos alguns temas também agora para este disco. Primeiramente o mais conhecido, Things on Their Place. Things on Their Place, exatamente. Ainda continua a ser um tema que, mesmo ao vivo, as pessoas agarram bastante, ainda se lembram, gostam bastante, falam bastante nele. Mas pronto, à partida há um clipe que nós temos no YouTube do Things on That Place também, e pronto, passa um bocadinho por aí. Acho que não vai haver hipótese de alguém pegar novamente nesse tema, mas é nosso. Exatamente, é nosso, e nós continuamos a tocá-lo ao vivo, e é uma daquelas músicas que realmente nos deixa bem. Estamos bem com ela própria. Enfim, há aqui uma pré-história dos Drive. Exatamente. É um bocado assim, não é? E a história começa agora com este produto que está aqui e com o nosso agrado de divulgação aqui na Boa Nova. You don't know me, so why you wanna be with me, and how can't you see that I'm a stranger and I'm not supposed to be imagino que vinham aqui ao Oliveira do Hospital e sim, que eram cabeça de cartaz e podiam trazer dois projetos, quem é que vocês escolheriam? Não é fácil isso. É uma questão que não é nada fácil, porque há muito boa música em Portugal e eu vou ter que aceder um bocado ao meu lado pessoal, mas sem dúvida que levaria connosco os Perfume. Uhum. E sem dúvida também que levaria connosco os Colar. Colar também foram escolhidos na semana passada pelo Sinal. Exato. Também já que estiveram na Boa Nova. Too fast, they are so slowly. Too goddamn fast, they are so lonely. I'm just too drunk to get up and scream to you. I'm just too tired to wake and scream. Too damn fast, you just too damn fast. You just too damn fast. You just too damn fast. Desejar-lhe naturalmente boa sorte e marcamos a oportunidade de estarmos aqui e da próxima, se possível, aqui em estúdio para falarmos no próximo disco, porque sei que já ficou aí alguma coisa arrumada na gaveta, não é? Ah, sim, sim, sim, vai haver com certeza. Aliás, já estamos a trabalhar no novo disco, ainda continuamos com aquela dúvida, vamos mostrar as duas línguas, tomamos a opção de criar nas duas línguas. Pronto, e à partida vamos também gravar em inglês e português. E agora para os ouvintes da Boa Nova, que nos podem dar-se a utilizar aqui bem perto, como podem estar ouvintes um pouco de todo o mundo via internet, aliás, podem seguir grande parte dos vossos vídeos que estão aqui esta semana em destaque na nossa página. Uhum. Onde é que vão poder encontrá-los? O disco vai estar... aliás, o disco já está à venda. Portanto, os Drive vão estar amanhã na Vorten de Oeiras, às 19 horas. Vamos estar lá disponíveis para quem quiser falar um bocadinho connosco, comprar o seu disco, por aí assim. E vamos andar um bocado por todo o país, ainda nestas ações de promoção, que também fazem, nós achamos, pelo menos que fazem todo sentido, gostamos de estar em contacto com as pessoas, falar, conversar, o que acham sobre os nossos temas, e basicamente vai ser por aí. Obrigado então por tudo e um abraço e boa sorte. Obrigado novamente. See you, some people know you, but you can't pretend that you're not seen. Some houses see you, some people know you, but you can't pretend it. You can't pretend it. Pretending that it's not fair. Some guys knew you, some guys loved you, but you can't pretend it. You can't pretend it. Beautiful. Beauty. You just can't hide it.